1895, livre decolagem da 10, vento no 50 graus, 12 nós. Autorizado decolagem da 10, vento 289. Controle do Salvador, este é o Papatango Whisky Kilo Zulu, com aquele cordial boa tarde. Papatango Whisky Kilo Zulu, mantém as condições visuais no corredor Axé, no meu pé, até a porta fora da barra. O senhor autoriza o 2500 por Kilo Zulu? Whisky Kilo Zulu, aeronave na aproximação, aguarde. Afirmativo. Tem condições, inclusive, de acender na radial 240 de Salvador. Estabilizada, está. Gol no 941, no chame torre, 1895. 1895, até já. Whisky Zulu, intercepta radial 240, subindo para 2500 pés. Graças, senhora. É quente aqui. Muito graças. Controle Salvador, bom dia, o papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prosseguindo. Decolou da 17, ingressou no litoral sul, 500 pés, após o parque de Tocruz autorizado, DCT, Serrão, Índia, Eco, Índia. Mike Juliette Romeu, sente, mantém as condições visuais, aguarde para ir direto, Serra, Índia, Eco. Aguardando, Romeu. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a final ILS, que foi reposta estabilizada. Controle Salvador, 3895, decola da pista da saída da EL, possibilidade de voar da EL da presente. Azul 4076, copiou o controle? Negativo, sempre é cortado, poderia repetir. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a final ILS, reposta estabilizada. 2000, reposta estabilizada na final do ILS, 4076. Switch 182, standby. Tá, 3895, contato radar, saída da EL, sub, manter a nível de voo 340. 340, 3895, pode voar da EL da presente, Alice? Autorizado da Elton 3895. Autorizado da EL 3895. Controle, o papapapá, Mike Jack, manda no visão da aeronave nacional da 10. Se autorizado, vai na retaguarda para a Serra Índia com a Índia. Copiou, Mike Jack, Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Manda no visão com a aeronave na curta final da 10. Se autorizado, vai na retaguarda para a Serra Índia com a Índia. Mike Juliette Romeu, tem um tráfego da Azul tá a 2 milhas de Simbra. Ok, vai na retaguarda então da Azul? Afirmo, Mike Juliette Romeu. Na retaguarda da Azul Romeu. No IRS, o 4076. Tá, 3283, Scock ID, descendo flight level 060, Mari Arrival. LS, 4076, passando externo. Azul 4076, chame torre 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, voo 1924, cruza 200 para 170. Gol no 924, a sua notificação, todas as chegadas na Mari, disponível de voo 070. Senta na Mari. Juliette, Índia, Batá, autorizar direto, Caravelas. É presente, direto, Caravelas, Índia, Batá, Índia, Batá. Aqui, Rima, tem o 2500, suspeito. Confirme para o controle. Suspeito, Zulu, aqui, Rima, mantendo 2500. O Whisky Zulu sente, aguarde para voar direto, caiu. 941, levando a 5. No 924, reduza a velocidade para 220 mais. 924, levou. Juliette, Índia Papá, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1335. Tá na RMA? Maravilha, e qual a intenção do voo? Estado direto Serra Índia, Eco Índia, Romeu. Viu pouso 4076? Afirmativo, vento 160 graus com 09 nós. Livre pouso lá no 04076. No litoral sul e setor norte. Inicialmente coordenação com a torre para decolagem, que opera em 1895 a 101943, até levantar. 0, 1, 3, 3, 3. Tem livre acionamento, cima a torre pronto para decolagem, hotel e matango, tem HMT, são quantos a bordo? Diz que o Zulu atualizar direto Cairo. Pode olhar e manter após o azul, 4-1. Objeto 6741, ali mantém pista no zero. Mantém, obrigado. 83, reduza para 1909. Azul 4076 no solo de 45, libere direita, solo 1, 21, 9. 219. Gol 1600, desça para 4000 pés, ajuste no 015. 4609, gol 4800. Tantra 2833, send flight level 050. Plan 3895, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 2-1-3-3-2-5, Plan 3895. Controle Mike Juliette Romeu, visual com local de pouso. Mike Juliette Romeu, sente, frequência livre. Beleza, Romeu. Controle 120-8, prepara 5504. Autorizou 360, depois 10 bridge, depois 16, daí o lei da bridge, 1208, controle 5504, tá 3605, posição 5. Correto, 3605. Chame para o pushback essa manhã. Chamarará. 220, gol 1320. Bagueira esquerda, 600. Gol no 600, desça para 2000 pés. Ajuste no 014, autorizada a final ILSX, foi repostabilizado. 2014, vai reportar. Bruno decolou de 47, controle agora e 1208 por gol. 08, boa. Oxana 6330, ação de dedicação, autorizada a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 090. 090, descendo, chegada à área aí. Meia, 3, controle Web 6741, decolando 340. Web 6741, no contato radar, saída da El, sub e mantém nível de voo 340. 340 para o Valeda, por favor, voo da El. Web 6741, da El. da Edward. Próxima cidade de Lauro, depois prosseguirá para o Bairro da Sé. O telematanco mantém minha escuta e chama para o cruzamento para prosseguir para o litoral sul. Vai prosseguir. Primeiro vou passar ali próximo ao pedágio de Lauro, depois eu chamarei para prosseguir. Sim, tchau, telematanco. Alessandro Pátio Azul 407. Tango, apenas para informação, mantenha-se afastado do setor de decolagem da pista 1-0. Vai passar afastado da 1-0, tá ciente, eu tô lhe matando. Valeu, obrigado. 1-0 nós, número 3 na aproximação. 1-0 nós, ciente. Na 6330, reduz a velocidade para 220 nós, número 5 na aproximação. Reduzindo 220 nós, e aqui na mira 62, e a 60. Então, 3283, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000, 1015. Papatango, Esquilo Zulu, desça para altitude de tráfego, frequência livre para coordenação. Quatro, quatro, meia, três, decolou, 50, controle 1-20, decimal 8. 208, azul, 4463. Ajusta no 095. 4000, comigo 15, gente. Gol no 328, desce para nível de voo 050. 050, gol na 328. Oceané 6330, desce para nível de voo 060. 060, descendo 6330. Droid azul 4463. Azul 4463, contato radar, saída da Elf, mantém nível de voo no 60. Da Elita, subindo para o 60, azul 4463. 19, na cola da pista 10, saída Momo, transição Froti. Controle aparelho 120, décima 8. Transponder 5516. 330, Fortaleza autorizado, decolando da 10, Momo Froti, Upper Zulu 19, é a nossa aerovia 208 no controle, 5516 no transponder. 5761, posição é 4. 7721, eu chamo para pushback acionamento. É maneta, push acionamento. Próxima, eu vou manter aqui, próxima pista que tem de aeromodelismo aqui no, do lado do pedágio de Lauro, e depois ele prosseguir para o corredor Axé, eu vou fazer uma alta rotação só aqui. Ah, tá ok então, então reporte para o retorno, para o corredor Axé. Reporte para o retorno, o Otávio Matano. 8800-2018-2815, reduce your speed 1709, clear LS final approach. 3800-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2 Gol no 924, desça para 3.000 pés, ajusta no 015. 3.000, 1.015, 24 da Gol. No 600, continue aproximação, negativo contato visual, que é negar no 0, no 5. Vai, tá. Web 6741, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 25325, 6741. Localizer 3283. Turn 3283, contact the tower 118.995. 1895. Gol 1924, desabara 2000 pés, ajuste 1015. Reduza a velocidade para aproximação, reposta habilitada. Way 3, continue approach, number 24 landing, 1813. Continue, 3283, confirm QNH. 1015, 1013. 18, reduza para 1709. 1709, gol na 328. Oceana 6330, desça para 4000 pés, ajuste 1095. 328, vai seguir o Boeing 738 da mesma companhia com 165 grau speed. Ok, também reduzindo, voo na 328. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Tá, 2325, chamará em 251, azul 4463. Charlie Matango, prossiga. Tá abandonando o através do pedágio, foi autorizado a cruzar para o litoral sul na vertical da torre. Sente, o Charlie Matango, eu passo através norte da torre. Através norte, eu vou parar o Charlie Matango. 0, bom dia, taxi de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, dispara 1-0, voo no 6-0-0. Deixa o meu voo no 328. Voo no 328, sempre aguarde para descer. Bacana. Tango, reporte no través norte da torre para o cruzamento da, do campo, ok? O través norte é para o Tele Matango. Gol no 328, desce para 2000 pés, ajuste no 0195, autorizada a final ILS, X-ray reportabilizado. 2000, reportará estabilizado no final do X-ray, voo na 322. Oceana 6330, desce para 3000, ajuste no 0195. 3000 no 0560330. Estabilizado ILS, gol 24. Gol no 924, chame torre 1895. Torre Salvador, bom dia. Voo 1924, passando externo, baixar travado. Voo 1924, avistado, contínua aproximação. Informarei pista livre, que é negar 1-0 no 5. Afirmativo. 283, on the ground at 590. Limit to the right, ground 121, decimal 9. 1219. T24 livre, pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Copiou, 2-4. 8-9-5. 18-9-5, voo 9-3-2-3. Oceana M-A-3-3-0, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-4, autorizado a final ILS X-Way. 2.000 descendo, 1014, autorizado ILS X-Way. 63. Solo Salvador, voo 1754, paciente da informação Lima. Está no gate 08, autorização Campina Grande. Ativa 36. Autorizado para Campina Grande, nível 390, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 10. Saída Puca, transição Zipar. Controle 120, decimal 8. Transponder 55, ONA 7. Autorizado 390, da UPSO 10, decolada 10, saída Pucas e Paco. Controle 120, decimal 8, transponder 5, 17, gol 1754. Correto, 1754, não para puxar essa, né? Remandará. Nove, dois, quatro, no solo 01, libere direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Ok, obrigado. Três, dois, oito, informa o tráfego através norte da torre, no meu pé, não irá interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista no 0, vento no 3, 0 graus e no 2 lados. Checa ali, pouso, pista 190, voo 1328. Checa trem 1328. Baixou e travou, voo 1328. Olha, matando visual com tráfego na curtíssima da 1-0. Avisão, está autorizado, cruza na retaguarda do mesmo. Afirmativa, retaguarda, cruzando o mais rápido possível até o Limatão. Mais breve possível, cruzará. Afirmativa, até o Limatão, apenas para informação, já estou com o segundo tráfego na final da 1-0. Estou visual com outro tráfego, mas dá para passar, pode ficar tranquilo. Afirmativa, apenas para informação de tráfego. Salvador, vou confirmar, qual seria o bate remoto a 14 para o voo 94. 6-0. Boa tarde, Oceana M-A-3, 3-0. Continua a aproximação, informarei pista livre, o QNH 1-0 no 4. 1014, aguardando pista livre, 6-3-3-0. Já liberou, até o Limatango. Sim, Tenente Otávio Matão, controle agora em 120.8. 120.8, controle, chamará. Otávio Matão. Papatango, hotel Lima Tango, pra cima. Cruzou aqui a cabeceira 10, vai via litoral até o Farol da Barra. Hotel Lima Tango, centro. Mantenha os constantes visuais no corredor A até a reporte do Farol da Barra. Reportará a Farol da Barra, hotel Lima Tango. 219, São Paulo, voo 1900. 6330, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso na pista 10, para o chalé 6330. Até lá. Sente. O Salvador, gol 806, autorização Aracaju, por favor. 806 autorizado, 230 para Aracaju, na cola da pista 10, saída Puca, Jama, Pajama direto. Controle na 20.8, transitada 5520. Voa direto, 1208, 5520, pelo 18 Saramento. Correto, 806, para o pushback Saramento. Três zero no solo 06, libera direita, solo 1219. Direito 1219, 16330. Controle Salvador, trip 5240, centro da Lima. Trip 5240, acionando a identificação, autorizada a chegada a Mari, no ponto ideal, descendo 060. Já no ideal, identificou, chegada a Mari, descendo para o 060, 5240.